noite da dama mecida. A lua iluminou, corredada, coruja anuncia a caça e o predador. É noite da dama mecida. A lua iluminou, corredada, coruja anuncia. Homens em extinção, a viúva negra a mão solteia. Baratas são baratas, uma indigesta refeição. Gafanhoto saqueia um gambá na sarjeta. Cão só alerta uma fita, é muita treta. Mas a madruga também respeita. O rato que roeu a roupa do rei. E as formigas que trabalham em silêncio. Só lei, como queira, escolha sua companhia, seu companheiro. A luz do vagalume ou a mercadoria do pombo correio. Vida noturna, cheia de fases, cheia de medos. Onde cigarras mendigam cigarros dos morcegos. Vários moscam, se deixam levar pelos fuxicos, mosquitos, cutequeiros. Crass, macacos quebram o galho, cobras criam entre veio. Querem o dinheiro do pavão, que cachorros guardam. Mas gatos caçam, cercam, roubam a cena. Porcos prendem sem pena, Daniel na cova dos leões. Insônias, canções, à noite, louva a Deus. É noite, a dama mecida, a lua iluminou. Cuidado, a coruja anuncia, a caça e o predador. É noite, a dama mecida, a lua iluminou. Cuidado, a coruja anuncia, gatos e ratos dominam a escuridão. Sábado à noite, a selva iluminada, os animais cercam as presas. O código é o crime, os fracos precisam pagar. Lua cheia, não por acaso, o dia passa, o sol vai embora. O grito da coruja avisa, sem vacilar, o momento é agora. Rua sem gambé, mas com gambá e os carros da hora. Aviso que a linha que o dinheiro roda, sorriso do galo e a roupa da moda. O mais quente em pau, se não participa da foda, cuide da sua filha. O rei da selva joga-se nunca, pita cachimbo. O olho na rua procura a próxima da matilha. Palavra só na hora do bote, promessa cumprida. É a coruja na mão e a garupa no bolso. Vermes são vermes na noite e no dia. Esposas procuram coelhos, cadela se esconde nas sombras, mesmo que ela esteja manchada de vermelho. As gralhas, as hienas e as gazelas passam e fecham as janelas. Umas riem e outras tremem ao ver as feras. A noite, a lua, a selva, o amor, a desgraça, a festa. O sol é a caridade dos humanos motoqueiros que distribuem o sopro da vida aos excluídos da floresta. É noite, a dama mecida, a lua iluminou. Cuidado, a coruja anuncia, a caça e o predador. É noite, a dama mecida, a lua iluminou. Cuidado, a coruja anuncia. Ela já foi por muitos cantada, é perigosamente sábia, amada, noite, a velha senhora, sedutora da vida, amante das horas, menina dos dramas, mulher das sagas, a lâmina fria na hora da caça. É noite, a dama mecida, a lua iluminou. Cuidado, a coruja anuncia, a caça e o predador. É noite, a dama mecida, a lua iluminou. Cuidado, a coruja anuncia, gatos e ratos dominam a escuridão.